三十那个。 Para o 52, chega para 1, 5, 0, chama estabilidade.

Modelo PR na rua. Vamos no Zé do Pacto. Aproximação 0550, chegou da porta SPR, valeu a condição de uma aproximação direta. Então, a operação aqui agora pelo dia da cultura seletiva para a longa de preservação de uma zona problema, que é o que falou primeiro. 3-8, vídeo direito, chama só 1-2-9. Thank you. E acima da sua instaladora, o número 8, sinal 9. 2, visualização teleportante no tráfego. Equador 3-0, para como limite o localizador. da Comédia 1 no chininho de óleo do Cida. Coast 9072, pouso autorizado, 510, vento 090 graus, 19 noite. Clear for coach. 28, nível IESP, Superbus de Coelho, suspensão de engenharia 3, chama-se de Zé Maldura.

4798, redução para 170. Curso 9743, redução para 200.